Janela Amarela, Rádio Cinemática. Thank you. Thank you. A Janela Amarela tem a honra de voltar a apresentar Janela Amarela, do domingo para a segunda, à 1 da manhã. Rádio Blog em janelaamarela.com. www.blogspot.com. Yeah. a janela amarela no espelho da rede. janelaamarela.blogspot.com